Web 6322, boa noite, quanto tempo de espera do 10? Manterá. Será 1-0. Coordenar para onde comanda, para onde está presente? Chamar o centro Recife agora, 3325, então 3629. 3625, obrigado, confirma. 3894 LS, reporta estabilizado. Autorizado LS, reportará 3894. Solo, salvador da 3897 para o pushback acionamento no gate 5. Azul 4234, decolado 113, chame controle 120 decimal 8. 208, graças, boa noite, 4234. Autorizado, chamar ataque, 3297. Gol 601, está pronto para o ataque, com 160, 60, 3.45.9, alterna, está no final. Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 012, tem um bom voo, boa noite, gol no 601. Alfa, Santeia, 2, uma boa noite. Centro da FUCA, até confirmando o nível. Nível 370. 370, para 234. Web 6722, decola da 10, vento 120 grau 079. Iniciando 6722. Gol 1601 na Lima, tem cabeceira 10. Web 6722, descolado 15, chame controle 120 decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, Objeto 6722, não se escuta. Objeto 6722, contato radar, deu 360 após 2000 voaleda. 7 após 2000 voaleda, seria possível a proa de Barbacena da presente para o 6722? Mantém ledo, Web 6722. Gente, mantém ledo, Mercedes 22. acompanhar o próximo 601. Entra no 07. 09. 09, tá livre, chame táxi, chame 6259. Decrone. Estabilizar no LOC, então 3894. 3894, torre 1 noite, 62, bom ponto. 1186, então 3894, obrigado. Torre Salvador, então 3894, estabilizado, baixar travado. Então, 3894, continue em aproximação, aguarde a autorização para pouso. Ciente, 3894. 7 para o táxi com 125 a bordo, 4 horas e 14. 4 horas e 14 até na Galeão. OB 125? Afirmo. Segunda direita, via Indy Alpha, ponte pela 2186, ajuste no 012, tem um voo e boa noite, na 3897. Vai pegar a segunda direita, Índia e Alfa, com a espera da 10, chama a torre 386. Muitíssimo obrigado, tenha uma excelente noite e um bom trabalho. Até a próxima. Comente, então, boa noite. Obrigado. Então, 3894, check-trem, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 079. Livre pouso, baixar travado, tá? 3894. Gol 1601, decolado, 19, chame controle, 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle, gol 601, boa noite. Comesa 01, boa noite, contato radar, virou 360, saída da El. 9360, gol 601, pode voar da El. Autorizado. Da El, gol 601. Azul 4234, chama Recife, 12545. 2545, boa, 4234. Yankee, autorização para confirmar. Da 71273, confins, copio 360. Pro táxi, afirmo, 273. Um minuto, com 273. Pro táxi, 61-6259, com 108, 4 horas, alterna Galeão. 078, agora? Não, 108, 108. 118. 7108. Afirma? 18, 118. Garuno no 8, táxi via parte principal, Índia e Alfa. Ponte espera torre no 86, ajuste no 012. Então, bom voo e boa noite, final 6259. Pátio Índia Alfa, no 8, decimal 6. 10, no 2, ajuste. Ponte a 6259, obrigado. Obrigado pela gentileza. Manhã, boa noite. Vem mantendo no 0, 13897. Nossa, é 273 com fins, 36120 está autorizado, aerovia Perzulo 16, decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Em Bridge, após intercepta para Zulu 16, aciona 5563, controle 12. Tantas 8, 9. 03, chame pronto, pushback com 273. Solta 3894. 3394, táxi via Alfa, após Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, 3894. Boa noite, India Eco India, para a Campina Grande, nível 370, copia. Vai decolar da 17 ou da 10? 603. Estou ativo, tem a pistão 10 principal e a auxiliar a 17. Essa próxima aí é o pátio da Aerostar. Vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. 130 graus, 06 nós. Autorizado decolagem da 10, 138, 97. Te copiou 370? O Ceará é 6259, ele mantém cabeceira 10. Boa noite, ele mantém cabeceira 10, 6259. Nível 370, via Super Zulu 10. Decola da pista 17 após a decolagem curva esquerda na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5542, controle 120 decimal 8 e a torre opera em 18 decimal 612. Do India Eco India, no PAC 5 Aerostar, pessoas a bordo. TAM 3897 decolado, Alt 24, chame controle 120 decimal 8. Controle 1208, uma boa noite a todos aí da torre, excelente trabalho, até a próxima. Pro senhor também, TAM 3897. Amador, o gol 1940. Da informação, Ian, solicito autorização para Guarulhos. Guarulhos, boa noite, 1940, copia o 360. Afirmativo. Subida da El, cruza 2410. 3897, contato radar, Sural 340, voa direto, Leda. Autorizado, Leda, TAM 3897, subindo 340. Arbor, após direto, Elefa. Onde em Elefa intercepta Pesulo 21 e prossegue conforme o plano, aciona 5571, controle 120 decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360 na saída Arbor até Elefa, onde intercepta a Upper Zulu 21, após trilha direto pó, desvia a rota do plano de voo. Decola da 10, curva à direita. O transponder é 5571. E o controle de saída 1208, o gol 1940. Para confirmar a aerovia? Upper Zulu 21. Firma até Trive após direto Poço e após conforme plano. Afirmativo. Upper Zulu 21, Trive, direto Poço e após conforme plano. Código 940, portão 8, chame pronto, pushback. Camará pronto para pushback. Para o táxi, o gol 1567, 3 horas e 50, alterna Campinas com 115 a bordo. 167, táxi via parte principal, Índia e Alfa, com temperatura 208,6, ajuste no 012, tem um bom voo e boa noite. Pátio, Índia e Alfa, com temperatura 208,6, obrigado, 567. M6259, declarado aos 28, chame controle 120 decimal 8, obrigado pela informação. 208, obrigado vocês, bom final de semana. Controle Salvador, Oxané, 6259. Radasso virou 360 após 2000 direto da El. Após 2000 direto da El, acendendo ao 360, Oxan, 6259. São 3603, desce 2000 pés, Livre LF, reporta estabilizado. 2000 pés, são 3603, reporta estabilizado. Salvador, boa noite, gol 1567, próxima posse, espera pronto. Chega para a torre. Gol 1567, próxima posse, espera pronto. Gol 1567, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, 567. Decola da 10, vento 120 graus 06 nós. Autorizada a decolagem da 10, gol 567. São 3897, chama Recife 13325. Recife 13325, São 3897, um bom fim de semana. Tenta. Okay. 1567, decolado 32, chame controle 120, decimal 8. 208. Solo Recife, gol 1273 para o táxi. Está com 3 horas e 10 de autonomia, 168 a bordo, até na Campina. 73078, confirmando? É, 1273, está com 3 horas e 10, 168 a bordo. 178, via Indy Alpha, ponto espera 2186, ajuste no 012, tem um voo e boa noite. Indy Alpha, 186 lá, obrigado, até mais. Salvador, gol no 567. Bom, 567, contato radar, superior 360, saída Argo. Autorizado 360 na saída gol 567. Espera pronto, gol 1273. Gol 1273, a linha em decola, pista 10, vento 120 graus, 06. A linha em decola da 10, gol 1273. Oxamé 6259, Recife, 1-3325. 1-3325, Bravo, boa noite, aciona o transponder 0222 e confirma o seu nível. Gente, prossegue em condições usuais, reporta no ideal de pesquisa, o Lima, aqui no Bravo. É 3603, torre da noite, 62, bom pouso. Avistando. Oxamé 3603, chama a torre no 8612, bom pouso. 18612, boa. Salvador, boa, TAM 3603, passou externo, baixado, travado. TAM 3603, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 06. Livre pouso, 3603. 273, decolado. 37, sistema de controle, 120, decimal 8. 08, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 1273, decolou na sua escuta. 273, boa noite, contato radar, 360, saída da El. A da El para o 360, gol 1273. Para o puxa e estacionamento, portão 8. Portão 8 está livre, com 940, chame táxi. Chama lá. Gol 567, chama Recife, no 28, decimal 8. 3603 no solo, 39, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Solo boa, TAM 3603, livre à direita. Repetidora 603, via Alfa, repórter Santa Juliette para ingresso. Alfa, repórter Santa Juliette, TAM 3603. Controle Salvador, boa noite, voo 976, informação Zulu. Voo 976, boa noite, aciona a identificação autorizada Mari, descida ao 050. Ok, 050, chegada Mari, voo 976.